teu mesmo. Não paga aluguel, não recebe despejo. Tu sabe que eu te amo, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu nunca, nesses 5 congressos de Gideões que eu coopero aqui, já coopero 5 congressos, nunca dei o testemunho da minha conversão. Mas hoje eu vou dar. Sabe por quê? Porque a teologia dos Gideões aqui não é aquela teologia da mente, não é aquilo que você aprendeu no seminário. Aqui ninguém aceita isso. Se você chegar aqui com o sermonário bonito e começar a falar e a ler, o povo vai ficar tudo engolidinho. O povo daqui gosta de fogo. Deixa a teologia do seminário lá. Eu ensino no seminário. Nós temos um seminário, nós temos um seminário, e lá a gente ensina direitinho, sentadinho na cadeira, com quadrinho de giz. Mas aqui não senta. Aqui é poder, é línguas estranhas, é profecia, é dom de Deus. E eu quero parafrasear, porque nem o pastor André, que é o meu companheiro, ele nunca ouviu contar o testemunho da minha conversão. Mas vai ouvir hoje, em nome de Jesus. Ele é lindo, é maravilhoso. Abra sua Bíblia aí para termos o lema do texto de Atos, capítulo 20, verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Está escrito assim na palavra de Deus: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Cada um de vocês que estão hoje aqui presente são algo marcante, indescritível e irrelevante de muitos milagres que Deus fizera em vossas vidas. Afinal de contas, nós somos resultado de milagres de Deus que acontecem diariamente conosco. Somos alvo destes milagres. Se nós fôssemos aqui dar oportunidade para cada um dar o testemunho de como ele era, aqui tem pessoas, irmão, que outrora vivia na lama, na lata do lixo, lá na fossa. E Deus pega esse elemento, tira da fossa, dá um banho no chuveiro da graça, perdoa seus pecados e ainda batiza ele com o Espírito Santo e escreve o seu nome no livro da vida. Isto é maravilhoso, com exceção daquelas pessoas que já nasceram do Evangelho. Mas quem não nasceu do Evangelho, sabe o que é que eu estou lhe falando agora. Pois bem, eu sou essa pessoa, eu sou esse paraibano que tinha orgerize de crente, que detestava crente, que não gostava de ver crente nem pelas costas. Mas um dia, aleluia, a luz gloriosa do Evangelho, o Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, encontrou-se comigo naquela bendita manhã, e a obra de Deus foi introspectiva na minha vida. E há momentos que eu estou pregando, cada semana pregando no lugar, e parece que estou sonhando ou delirando. Aquilo não é real, parece que é uma ficção ou uma visão, uma utopia. Parece que não é verdadeiro. Eu com o microfone na mão perante multidão. O mês atrasado estávamos com mais de 50 mil pessoas no estádio de futebol. E eu digo: Senhor, será que sou eu mesmo que estou pregando? Aquele elemento que tinha orgerize de crente, que não gostava de crente, que detestava crente. O Espírito de Deus é você mesmo. Eu faço maravilha no céu e na terra. Levante sua mão direita comigo e adore a pessoa do Espírito Santo nesta tarde. Eu quero pedir aos meus irmãos esta tarde que quando eu estiver dando esse testemunho, vocês tenham toda a liberdade. Cada um vai adorar a Deus como quiser aqui. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Porque tem irmãos que adoram a Deus bem comportadozinho. Ele fica no banco e fica só chorando. Aleluia. E a lágrima cai, mas ele não dá um balanço. Tem outros que já levantam a mão. Tem outros que adoram a Deus pulando. Você vai fazer como Deus me dirigir. Quantos são livres esta tarde para adorar a Deus? Livres. E os meus irmãos aqui do ministério, nós não vamos censurar ninguém aqui. Afinal de contas, do mais novo ao mais velho que tem aqui, somos tudo crianças para Deus. Somos meras crianças, irmãos, e nada mais. Somos trabalhosos. Uma vez nós queremos, outra vez não queremos mais. Uma vez estamos alegres, na outra vez já estamos com a cara dura. E Deus tem paciência com a gente. Abraão tinha 99 anos de idade. Deus apresentou-se para ele a segunda vez e disse: olha, Abraão, eu troquei de nome agora. Como é o teu nome? Não é mais Jeová Jirê, não é mais Jeová Nissi. Como é agora? É Jeová El Shaddai. O que é que tu está dizendo para mim, pai? Eu tenho seios para te amamentar. Tu és uma criança perante mim. Anda na minha presença e ser perfeito! Agora, por favor, não se alegre muito não antes de eu terminar meu testemunho. Vai controlando aí, depois solta tudo. Mas não solta tudo agora não, porque eu quero dar o testemunho. Eu nunca esqueço daquele dia, pastor Cisino, quando eu estava ainda no exército. Eu fiz o CPUR do exército, que é o curso preparatório de oficiais da reserva. E eu estava naquele dia ainda fardado, tinha saído do serviço, era um domingo, estava na praia. Com mais dois amigos bebendo romontilha, cachaça e água de coco. E atrás de nós, assim uns 40 metros mais ou menos, ficava a casa do pastor da Assembleia de Deus. Um homem simples, um homem humilde, porque lá na Paraíba, eles adjetivam o seguinte: você pode ser pastor e pode ser presbítero, quer dizer, presbítero com ação pastoral. E aquele presbítero com ação pastoral, que todos os cognominavam de pastor, ele estava ali lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lá no banquinho da casa dele, naquele alpendre, naquela casinha de palha, de coqueiro e de sapê. E aquele homem simples lendo a palavra de Deus, eu estava bebendo lá. Eu tinha orgeriza e não gostava daquele homem. Muitas vezes joguei pedra na igreja dos crentes, chamava os crentes de bode. E um daqueles camaradas olhou para mim e disse: olha, Falcão, eu só digo que você é macho. Se você pegar essa foice de trepador de coqueiro e vai lá no alpendre do pastor e arranca, corta a orelha dele com a foice e vamos assar para tomar com cachaça. Eu disse: é agora. Peguei a foice e saí em demanda na casa do pastor, irmão Antônio Francisco de Oliveira. E quando ele viu que eu ia com a foice em demanda na sua casa, ele, que não é bobo nem nada, fechou a Bíblia, entrou para dentro da sua casa, fechou a porta. E eu gritei: não adianta! Se você fechar a porta, eu vou colocar a porta dentro e vou cortar a tua orelha. Meus irmãos, quando a porta foi fechada, que eu levantei a perna direita para colocar a porta dele dentro com a foice na mão direita também, eu escutei, como se estivesse ouvindo agora, o grito impulsivo e ungido de 8 crianças, os seus filhinhos. Lá dentro, as crianças unidas levantaram a mão na minha direção e gritaram: o sangue de Jesus Cristo tem poder! Levante as mãos e adore a Deus por um minuto comigo agora. Receba agora o poder do sangue de Jesus agora na sua vida. O sangue que liberta, o sangue que justifica, o sangue que transforma, o sangue que restaura, o sangue que cura, o sangue que perdoa, o sangue que aviva, o sangue que dá vida, o sangue que nutre, o sangue que vence, o sangue que dá proteção. Mas antes de continuar com esse testemunho, eu gostaria de pedir a Deus, ao Santo Espírito, para Ele imunizar todo este santuário com o sangue de Jesus. Levante a sua mão assim, vamos imunizar agora. Vamos pedir que Jesus coloque a ação do seu sangue em todos os departamentos desse ginásio e que esse congresso se transforme no maior congresso de missões que já houve até hoje. Aleluia! está chegando na tua direção agora. O poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está chegando na sua direção, minha irmã e meu irmão. O poder do sangue, você não vai cair, você não vai ser derrotado. Aí está o sangue, aí está o sangue, jovem. Você não vai fracassar, porque enquanto houver a energia do sangue, haverá liberação de vitória. Aleluia, toda a igreja, comece a orar agora em outras línguas, nesse idioma, que o diabo não sabe o que você fala. Fale mistério com Deus, e libere a presença do Espírito de Deus, porque há poder do sangue. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Há poder no sangue de Cristo. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Não adianta, Satanás, tu estás vencido. Há poder no sangue de Cristo. Levante as mãos e diga comigo: há poder no sangue de Jesus. Outra vez. Há poder no sangue. Vamos continuar ouvindo o testemunho. Você já pode admitir o que foi que aconteceu. Você já pode calcular, analisar, refletir o que foi que aconteceu naquela hora. O jato, o poder, a dinamite no sangue de Cristo foi lá fora onde eu estava, e aquela foice que parecia um instrumento de guerra da maldade caiu em terra. Essa perna direita ficou no ar, e eu fiquei pulando numa perna só, com a perna dura, porque ela não vinha para cá mais. Com a perna dura, parecia mais um Saci Pererê. E os colegas correram e começaram a dizer: o que foi que houve? Eu disse: eu não sei, eu não sei. Eles falaram: o sangue de Jesus aí, e eu não aguentei o poder aqui. Aleluia, aleluia. Oh, a face de vocês está brilhando, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Existe na essência da palavra duas mortes terríveis. Na Bíblia está traçado o seu perfil: a morte de um homem que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Essa morte eu não vou morrer dela, nunca, jamais. Comido de bicho porque não dá glória a Deus. Sabe que já existe nesse Brasil grande algumas assembleias de Deus, entre aspas, que o povo não pode mais dar glória a Deus, porque o barulho prejudica o ritualismo do culto. Nós estamos cheios de teólogos na Assembleia de Deus agora. Vocês não sabiam, não? Tem muito teólogo, críticos teólogos. Eles chegam na disputa da igreja, ficam com as pernas todas assim, só na observação. Os teólogos fazem nada, nada, nada, nada, nada, nada. Não está com nada. Vai pregar, o povo não sente nada, e ele pensa que está com tudo. A palavra de Deus é demonstrada no Espírito e no poder. Aleluia! É engraçado as coisas de Deus. Deus chama um homem desse, um bisbita um lavrador, nunca teve um diploma de teologia, nunca foi na universidade cursar, não tem um anel de brilhante no dedo, mas tem graça de Deus e fogo na alma. Levante as mãos e glorifique a Deus. Receba fogo na alma, receba fogo na alma, receba fogo na alma e graça de Deus para pregar o Evangelho em seu Gideão. Dizer para todos os presentes que constitui, obviamente, para qualquer pregador, uma das maiores honras e um ponto culminante do seu ministério, pregar no Congresso de Gideões. Eu posso admitir as pessoas que fazem fila, pedindo ao pastor Cecílio, deixa eu pregar lá, deixa eu cantar, deixa eu fazer, porque é honroso, é honroso, é honroso. Mas eu já vi nesses congressos aqui de Gideões, pessoas vir pregar, encher a boca de língua e a mente de conhecimento, e o povo não dá um glória a Deus. Mas também ele nunca mais convidou. Não se faz questão aqui com a lírica da palavra, mas com a demonstração do poder de Deus na vida das pessoas. Vocês saíram de longe, de muito longe, ultrapassaram dificuldades, chegaram aqui. E aqui vocês têm um encontro com o Senhor. E eu lhe prometo, como ministro do Evangelho, e em nome de Jesus Cristo, nesse congresso, você, você e você, vai levar o seu quinhão e a sua bênção. A foice caiu. As pernas tremeram do poder do sangue. Os amigos vieram e me pegaram nos braços e levaram-me para longe, para debaixo de um pé de coqueiro, e fiquei ali arquejando, suando frio. E trouxe-me a lembrança, as pastas memoráveis da minha lembrança, o que o acontecido há dias passados em Goiânia, no bairro do Capuava. Dois homens decidiram entrar naquele templo e acabar com a reunião. Mas para adentrar o templo, eles teriam que passar primeiro pelo porteiro da igreja. E o porteiro, um homem tão simples, desdentado, com nó da gravata meio tortinho, não liga, coitadinho, tão simples. Oh, o nome dele? Irmão Joventino, tão simples, tão humilde. E aqueles dois homens arremessaram contra a Assembleia de Deus, empolgaram-se na sua decisão carnal e disseram: vamos acabar esta reunião de vocês. E o irmão Joventino: não acabem, moço, por favor, não venha, o que estamos fazendo de mal? E aqueles dois homens investiram, um recuou um pouco, o outro foi na frente. E quando foi na frente e puxou o revólver, Joventino estendeu as mãos e disse: o sangue de Jesus te repreenda. Somente isso, caiu disso. O homem caiu durinho e morreu. Pastor Lins, a poder do sangue de Jesus! Levante as mãos, igreja do Cordeiro. Balance as mãos. E diga bem alto para o Senhor: obrigado pelo poder que há no teu sangue. Esse poder tem me guardado. E veio ali a polícia para textualizar os fatos acontecidos. E a polícia veio e chegou. E já seguraram já o porteiro. E o porteiro, meu Deus, com a biblinha debaixo do braço: cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a arma? Eu não tenho arma, moço. arma que eu uso é essa, 63 cartuchos. Aleluia. Ela está aí, você está armado? Está armado? Está com 66, levanta aí. Balança ela, está aí, ó. 66 cartuchos. Satanás não aguenta, o inferno não aguenta, os demônios caem por terra. E os vizinhos correram, vizinhos que textualizaram visivelmente, a olho nu, olharam, viram os fatos, constataram a realidade iminente. Chegaram, e quando a polícia foi já absorver aquele homem já para prendê-lo, para detê-lo, para manetá-lo, um daqueles vizinhos levantou a mão e disse: por favor, seu guarda, não prenda este homem. Mas ele matou o homem aí, o homem da morte. Ele não é criminoso. Procure se ele tem arma. Esse homem é um crente. Todo dia ele vem aqui abrir a igreja, a porta da igreja. O que foi que você falou para ele? Eu não falei nada, seu... Fale, vizinho, o que foi que ele disse para ele? Ele jogou alguma pedra? Não. Ele só olhou para ele e disse: o sangue de Jesus te repreenda. E o homem morreu. Oh, levante suas mãos e dê glória ao poder do sangue. Aleluia! Segundo um adágio que nós conhecemos muito bem, diz-se popularmente o seguinte: não há coisa melhor do que um dia atrás do outro. Não é verdade? A Bíblia diz: um dia faz declaração ao outro dia. Quem prova a veracidade dos fatos são os dias. É ele que traz a luz. Não são julgamentos premeditados, são análise dos dias. É nos dias que o fruto amadurece. É pelo perpetuar da longevidade dos dias que você e eu estamos aqui. Se não fossem os dias abreviados, nós não estaríamos aqui. O diabo tem tanto ódio de nós. Ah, se ele pudesse enganar a todos vocês que estão aqui, principalmente tu, homem, que és a causa disso. Mas quando eles se regimentam, que desce no céu atmosférico para dar um voo rasante aqui nesse ginásio, ele olha e vê arrodeado do sangue, do fogo e de anjos e de espadas. E escute bem, o diabo tem tanto freio nesses dias aqui, é tão freado, que enquanto existiu o Congresso de Missões dos Gideões, quinta, sexta, sábado e domingo, está proibindo qualquer ação do diabo nessa cidade. O diabo não mata ninguém aqui, não escana ninguém, está amarrado os demônios e solto o Espírito de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Amarre Satanás pelo poder do sangue. Vamos continuar, senão vocês não vão deixar. E ali passaram-se mais 8 dias. E agora, eu tinha recebido aquele impacto, mas no outro dia o coração endureceu novamente. E eu fiquei meio sem graça e com vergonha do pastor, mas o coração endurecido. Aí eu pego um violão e saio com um amigo de farra, com um litro de cachaça podre, e fui fazer uma serenata, sabe aonde? Em frente à casa de um crente de oração. Aí o negócio agora complicou mais de novo. Porque fazer a serenata na casa de crente que ora é viagem perdida. Aleluia! E quando cheguei lá com aquele violão desafinado, quase embriagado, companheiro com a sanfona também meio desafinada, tocando e cantando. O irmãozinho levantou-se e veio pela porta dos fundos. Lá vem ele, irmão Manuel Vitor. Cabecinha raspada, olhinho azul, barriguinha meia para frente. Lá vem ele, cheio da graça de Deus, mas cheio. O rosto brilhava. Você sabe que existem pessoas mais parecidas com Jesus do que outras, ou não? Tem uns que parecem com Herodes, tem outros que parecem com Judas Iscariote, e tem outros que parecem com Jesus. Quantos querem parecer mais com Jesus? Vou lhe dar a receita agora. Só tem uma receita, só tem um caminho. Dê glória a Deus. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Como? Pelo Espírito que habita no homem interior. É só dar glória a Deus, gente. Sem segredo. E lá vem o irmão Manuel, na minha direção. Lá vem, lá vem. Aquele olhinho azul, cintilante à luz do luar. Ele olhou para mim e disse: não creio no que estou vendo, parece uma mentira. Não creio, não posso acreditar, não concebo. Mas é você mesmo? Sou eu, por quê, seu Manuel? Mas afinal de contas eu gosto da sua filha. Mas isso não é maneira de um homem proceder. O senhor sabe o que eu estava fazendo agora? Não, senhor. Faça a menor análise. Olha aqui. Aí mostrou a testa marcada com barro. Naquele tempo, ainda havia crente que orava com a face no chão. Hoje não ora nem com a face no chão, nem fora no chão, nem na cadeira, nem no chão, não ora mais nada, irmão. Hoje estamos numa boemia tremenda, é boemia. Chega na igreja, para no banco, mas... acabou. Mas também é mais frio do que a cordilheira dos Andes. Mas tem gente aqui que ora, aqui tem gente de altar. Eu estava orando por você, moço. Eu citei o seu nome na oração. Eu olhei para ele e disse: como? Eu orei para Jesus te salvar, moço. Eu estou orando por você. Vai embora. Pega esta viola. Põe dentro do saco. Vai embora. É, Jesus. Eu digo que é de verdade. É de verdade. Vai embora. Porque eu preciso continuar aos pés do meu Senhor. Eu olhei para Joãozinho, companheiro de Fara. Eu digo: é, Joãozinho, não vai dar mais não. Vamos embora mesmo. A barra aqui é pesada. Quando íamos na frente, a cerca dos 10 metros, mais ou menos, 15 metros, ele olhou, deu um grito e disse: olha! Amanhã eu quero cortar o seu cabelo da minha barbearia! E você não vai pagar nada, é de graça. Você vai ou não? Eu disse: vou, senhor. Amanhã eu vou lá. De graça, meu amigo. Até injeção na testa, vale. Amanheceu o dia e duas forças oponentes. Uma se obstendo a outra. Uma dizia: vai. Outra dizia: fica. Vai, fica, vai, fica, vai, fica. Sabe quem ganhou? Aquela que está em você esta tarde. A mais forte. E essa ganhou. E dirigi para lá. Mais ou menos 9 horas da manhã. Lá vai. Lá vai. Uma barbeariazinha. Uma casinha de sapê. Uma coisinha humilde. O Manuel, quando me viu: aleluia também, digo eu. Você não está só no aleluia, não. Tem um companheiro aqui para te ajudar. E lá vai, irmão Manuel olhou para mim assim, ô Dito, vem cá, camisinha, por isso, venha, vá de lá, e você vai encontrar comigo, você vem devagar. E irmão Manuel abriu os braços, parou na minha frente e disse: seu rosto já parece de um anjo. Eu disse: como já está diferente? Olha, se tu te entregares a Jesus, tu vais ser um missionário no mundo todo. E me abraçou. Olha, obrigado de que já recebi muitos abraços fraternos, mas este foi o melhor abraço da minha vida. Ele não dizia uma palavra, só soluçava, soluçava, soluçava, mas eu não chorava não, ele chorava, eu não. Eu não entendia bem aquilo. E adentrei a barbeariazinha, sentei na cadeirazinha, muito simples e humilde. Quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu tinha um homem bem parecido com Jesus. Até hoje é o mais parecido. Chama-se Irmão Pio. Mas parece com Jesus aquele homem. É lindo ele. Lindo. Porque Jesus é muito bonito. É tão bonito que Salomão diz: tu és cândido o rubicundo. A palavra cândido quer dizer aprazível, amado, querido, suave, terno, meigo, cordial, manso, humilde. Aleluia! Sentei-me quando olhei para o meu lado esquerdo, o irmão Bill estava lá, com as perninhas cruzadas, o rostinho baixo, os olhos fechados e a boquinha assim. Veja o que ele estava fazendo. E as lágrimas caindo teimosas por aqui, devagarinho. Quando eu olhava para a fisionomia do irmão Bill, me dava um susto. Aí eu tirava o rosto. Aí a cadeirinha gingava, e ele tic-tac, tic-tac com a tesoura, tesourinha seca, ruim, a bicha puxava o cabelo, nunca cortou nada, puxava, mas foi o melhor cabelo que eu já cortei na minha vida. E ele cortava, e batia a tesoura no pente, olhava para mim, e de vez em quando eu dava olhada com o Bill, e o irmão Bill está lá, no Ministério da Intercessão. Ele bateu a tesourinha no pente, nunca esqueço, está tão gravitada na minha mente. Olhou para mim, levantou o meu queixo assim, pegou a Bíblia de capa azul, me lembro hoje, veinha, no seu móvel, tirou a Bíblia e disse: leia aqui. Primeira vez na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de 15 a 19, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmo, fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí, quando eu li aquele versículo, as letras se transformaram em fogo. Aí comecei a balançar na cadeira. E comecei a soluçar. Ele dizia: o que é que você está sentindo? Eu digo: eu não sei. Somente vontade de chorar. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Aleluia. Levante as duas mãos para o céu. E por um minuto adore a presença do Espírito Santo que Ele está aqui. E quem tem olhos espirituais, vejam agora o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Aleluia! Feche os olhos da carne e abra os olhos do Espírito Santo. Seja espiritual, pelo menos agora, na sua vida. E presencie as obras do Espírito de Deus. E como Ele está se movendo aqui nesse santuário. Presencie agora os movimentos do Espírito do Senhor. Olha, Ele está chamando você agora. E Ele está lhe chamando por esse testemunho. E Ele está lhe convencendo por essas palavras. E Ele está falando no seu interior e dizendo: eu estou contigo. Eu preciso de ti na minha obra. Não temas. Anjo me calamanda rabashuri candalabasso de candalai, aleluia, oh, aleluia. Diga para Deus agora: oh Deus, Espírito Santo, eu estou rendido ao Espírito Santo agora, eu me rendo ao Espírito Santo. Diga: eu me entrego ao Espírito Santo agora, eu entrego-me ao Espírito Santo agora, eu entrego-me sem reserva, eu entrego-me sem reservas, eu me entrego sem reservas nos braços do Espírito Santo, que está me chamando para a obra. Chama Espírito Santo, chama Espírito Santo, chama mais Gideões, chama mais Gideões, chama mais Gideões, manda mais provisões, chama mais Gideões, manda mais provisões, chama mais Gideões, manda mais provisões. Igreja do Senhor Jesus, os que creem que o Espírito Santo é uma pessoa, balance a sua mão, uma pessoa, eu quero ver, aqui no púlpito, é uma pessoa mesmo, uma pessoa, balance a mão aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Então balance a mão, eu quero ver, balance a mão, você tem dúvida disso? Tem dúvida? Ele é uma pessoa, ele ouve, fala, vê, chama, batiza, restaura, levanta, anima, ressuscita, cura, liberta, aviva, fala. Então dê um abraço no Espírito Santo agora. Abraço, abraço, abraça a pessoa. Abraça a pessoa do Espírito Santo. Oh, querido Espírito! Querido Espírito! Esta é a tua obra, querido Espírito. Foste tu quem levantaste a obra nesses 12 anos. Por isso ela permanece mais viva. Por isso ela permanece mais espiritual. Por isso esses obreiros estão aqui unidos. Por isso essa igreja te adora, querido Espírito. Recebam mais agora, recebam mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, agora! Recebam testemunho da presença viva! Salve, defender, evaste, comendor, evaste, térios. Aleluia, aleluia. Deus está neste lugar, nesta noite. Chovendo que a sérvia na vanguri passa, Arábia. Pastor assistindo. Deus, nesta noite, tornou aceite aqui em cima do púlpito hoje. Ele tornou aceite e ele disse que a partir deste ano, ele vai usar pastores aqui. Como nunca. Porque Satanás, os demônios, já estão vindo tentando perturbar esse lugar. Mas o Senhor hoje colocou um capacete na cabeça de cada um obreiro aqui hoje. Cada um obreiro, o Senhor colocou um capacete na cabeça. E quando o pastor Napoleão começou a pregar, o Senhor representava um general aqui desse lado, ó. Um general. E no meio da igreja, lá do começo, pastor, Começou a entrar o leão. Ele já está passeando aqui no nosso meio nesta noite. Quantos crê? Levante a mão. Com a sua mão levantada. Meu retorno. Glória a Deus. Retorno. Acabou o retorno. Com a sua mão levantada para o céu. Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Outra vez, há poder. Terceira e última vez. Abrace seu irmão e diga para ele, você está sobre o poder do sangue de Jesus. Abrace seu irmão e diga sério isso. Diga. Você está coberto e lavado no poder do sangue de Jesus. Essa é a nossa bandeira. Toda a igreja com as mãos assim. Todo o povo de Deus. Olha. escutem. Silêncio. Muitas visões foram mostradas durante este período de glorificação. Muitos irmãos tiveram visões maravilhosas aqui dentro. Mas eu quero que com a sua mão levantada, você diga para o Senhor agora: Senhor meu Deus, a obra missionária me apaixona. Deus Pai, não posso compreender porque 3 bilhões de pessoas ainda não te conhecem. Deus Pai, faz com que nesta tarde, de alguma maneira, eu possa ouvir o gemido dele. Eu quero finalizar nesse instante, porque na minha compreensão, o trabalho da tarde não deve prejudicar o da noite, e quero terminar pontualmente às 17 horas, para que o pastor Cezinho encontre a devida condição e liberdade para desenvolver os trabalhos, e os trabalhos sem prejuízo no que tange respeito ao horário. Mas escute, e eu estou concluindo. Eu ainda tenho 19 minutos, 21 minutos. Faça um silêncio, silêncio, senão você não pode ouvir. Você não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não escuta. Irmãos obreiros, pode sentar. Não sei como é que ele aguenta 4 dias em pé. Não tem variz nas pernas. Só Deus. Olhe para cá. Olhe para cá. Ele pegou a Bíblia e disse-me: esta Bíblia é sua. Eu coloquei debaixo do braço e fui para a casa dos meus pais, encontrando, obviamente, aquele ambiente hostil. O alpendre da casa dos meus pais, cheio de pessoas conversando. Eu já não mais simpatizei com aquele ambiente. De alguma forma, eu já tinha tido um encontro com Deus, só que eu não sabia descrever na essência. Então, o nome do homem é Avelino, não Paulino. Obrigado, querido. Porteiro, né? Olha pra cá. Peguei a Bíblia, já estava na casa dos meus pais agora. Era de tardezinha. Fui lá para o fundo do quintal e disse para o Espírito Santo: eu vou abrir a palavra e aonde eu encontrar eu vou ler. Sozinho, no fundo do quintal. Aí inventei de abrir. Quando abri, estava escrito assim: não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo? Chorei de novo ali. Chorei inconsolavelmente. Mas não sabia, na realidade mais expressiva, o porquê daquele choro. Hoje eu sei, mas naquele dia eu não sabia. Peguei a Bíblia, fechei, chorei. Mas rapaz, eu nunca fui homem que está chorando. Porque na Paraíba é macho quem não chora. Na igreja é mais forte quem chora mais. É diferente. Aleluia! Aqui é diferente, né? Aqui chorou mais, deu mais glória a Deus, foi mais humilde, foi mais obediente, tem mais valor. Lá fora, o mais exaltado, o mais grande, o mais carnudo tem valor. Aqui é diferente. Aqui pode ser Joãozinho das pernas tortas e do cabelo pichauim. Se for cheio do Espírito Santo, tem mais valor aqui. Peguei então a Bíblia, coloquei novamente debaixo do braço e fui para um coqueiro que tinha um banquinho carregado de coco na frente da casa. Agora é na frente. E o pastor da igreja estava lendo a Bíblia, porque toda tarde ele lia a Bíblia. E agora, como é que eu vou passar por ali? Ele vai me ver com a Bíblia. Mas ele não vai me ver com a Bíblia. Eu não quero que ele me veja. Eu não quero entregar os pontos agora. Eu sou, afinal de contas, eu sou paraibano. Aí peguei a Bíblia e coloquei aqui, ó. Vamos lá? Agora aqui ninguém está vendo. E passo. E quando chego lá, de costas para ele, assim, uns 25 metros da casa do pastor, em frente à casa dos meus pais, aí eu tirei a Bíblia devagarinho. Digo, eu vou ler. Meu negócio agora é a Bíblia, né? Eu vou ler aqui. Onde der, tá bom. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo proveniente de Deus? Chorei de novo. Soluçava. O sol escondeu-se no ocaso. A noite chegou. Era uma sexta-feira e eu não podia adentrar o templo da Assembleia de Deus porque era culto privativo, só de doutrina, só para os crentes. Eu não podia entrar. Meu Deus, que vontade de ser crente hoje. Quem me dera ser um crente hoje? Tem nada não. Ele não vai abrir a porta para mim, tá certo. Mas eu vou assim mesmo, vou procurar uma brecha na janela. Onde a brecha for maior, eu coloco o olho e assisto o culto lá de fora. Irmão, por incrível que pareça, o que mais tinha naquela janelinha era a brecha. Pobrezinha dos irmãos, tão humilde, cheia de brecha. Procurei que tinha uma brecha maior e fiquei lá. E o pastor falando, doutrinando, eu lá, lado de fora. Eu estava na. Publicamente eu estava certo, só que eu não sabia. Procurei um homem que estivesse na brecha, tapando o muro. E o pastor olhou para o irmão Manuel e disse: você tem uma oportunidade sui generis nesse dia, irmão Manuel. Você falou de Jesus para aquele rapaz, filho do nosso proprietário aqui. Agora eu lhe pergunto, irmão Manuel, eu estou na brecha. Você fez um convite para ele ser crente e aceitar Jesus? Manuel baixou a cabeça, eu estava na brecha, olhei para baixo e ele fez assim. Se ele morrer hoje, Deus requererá de sua mão o sangue dele. Naquele mesmo instante, porque naquele tempo era mais fácil do que hoje, não sei porquê. Naquele mesmo instante, o anjo do Senhor chegou e ficou na frente do irmão Manuel, bem na frente. E disse: Manuel, o moço está lá fora. Diga aleluia! Como questionar com o anjo do Senhor? Você sabe que existe uma forma chamada teofânica, que a aparição do angélico ao humano. Ainda hoje acontece isso. Não foi só para Gideão, não foi só para Josué, não foi só para Jacó, nem para Abraão, nem para Ló. Ainda hoje acontece isso. E Manuel saiu, né? Quando ele saiu, eu estava na... Aonde mesmo? Eu estava no lugar certo? Só que eu não sabia. Eu passei o olho na brecha, Manuel levantou-se, a cabecinha bem peladinha, os olhinhos bem azul, buchudinho, e lá veio ele. Quando ele saiu da porta central, lá no oitão da igreja da frente, eu aqui abri meus braços. Ele abriu de lá e eu abri aqui, assim uns 15 metros de diferença. Irmão, e ele, o velhinho chorando, chega só com a barriguinha, chega balançando assim, chorando. Glória a ti, Jesus! Glória a ti! Ele só dizia isso. Glória a ti, Jesus! Glória a ti! Ele só dizia isso. Glória a ti! Achei engraçado. E chorando. Quando ele me agarrou, aí Jesus ali me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Aí eu adentrei o templo evangélico, só que eu não fui, foram me puxando, foram me levando, me arrastando, e as pernas tropas, mole, e eu agarrava no pescoço dele e lá vai ele puxando. Por onde ele me puxava, por onde ele puxava, Jesus batizava as crianças com o Espírito Santo também. Sete dias de crente, entrei na escala de auxiliar. Decorei um capítulo da Bíblia e só pregava naquele capítulo. Era Êxodo capítulo 20. Não farás para ti mais escultura. E Deus abençoava, irmão. Curava, batizava com o Espírito Santo, renovava a palavra. Era só 20 de Êxodo, todo dia. Mas ao menos 2 meses as perseguições começaram muito forte, eu não aguentei mais. Aí eu dirigi um trabalho, chapéuzinho na cabeça, passava as mocinhas e dizia assim, as ex-namoradas dizia, agora virou mulher, né? Crente que não namora, virei mulher, não namoro não, estou namorando com Jesus Cristo agora. Agora é só Jesus. Eu ia pegar o cavalo do meu pai no cercado, ia pegar o cavalo com arreio aqui, ia pegar falando línguas estranhas. O povo me poderia ficar doido, eu estou. Estou doidinho. Passei 3 meses falando línguas estranhas, direto, sem parar. Ia falar português, falava línguas estranhas. Experimenta, começa hoje. Tu nunca mais vai parar de falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Fui dirigir o culto. Cheguei num tabuleiro num lugar deserto onde tem só mangaba. Plantação de mangaba. Frutinha gostosa, muito cheirosa, perfumada. E estava naquele tabuleiro uma oitica muito grande. Eu digo, aqui agora que eu vou descontar. Aqui eu vou tirar o atrasado. Coloquei uma bolsinha cheia de cocorote, que era uns bolinhos duros. Coloquei com a Bíblia assim. Tirei o chapéu, tirei o paletó do meu pai, que usava um paletó do meu pai, eu não tinha paletó ainda, um paletó grande, mas muito mais comprido do que esse, batia aqui, paletózão, gostoso, bom, maravilhoso, um dia, tá bom. Tirei o paletó do meu pai, arregacei a manga da camisa e clamei, eu digo, agora eu vou clamar a Deus. Deus, olha, eu não quero deixar mais nunca de ser um crente, mas eu não tenho força. Eu não aguento a perseguição dos meus pais. Eles já me expulsaram de casa para fora. Eles me criticam quando eu estou orando. Jesus, vem sobre mim hoje e me dá um jeito. Só está eu e tu aqui. Não tem ninguém nesse tabuleiro. É eu e você aqui. Me ajuda. Vem sobre mim. Renova minha força. Dá-me graça. Aí naquela hora começou a soprar um vento. O vento soprou. Começou a soprar devagar. Eu comecei a dar uma balançadinha. Igual você deu ainda agora, né? Aí tipo... E a proporção que o vento do Deus, do Espírito, ia aumentando, meu corpo ia tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, aí caí. Perdi a força. Caí no chão, aí Deus veio em cima de mim e eu senti as mãos fortes. Tocava em todo o meu corpo. Doía aquelas mãos fortes, pesadas, doendo no meu corpo. Deixa eu me levantar. A hora está passando, eu tenho que dirigir o culto. Deixa eu me levantar, sai de mim, sai. Saía nada, aí vinha mais forte. Vinha mais forte, vinha mais forte, vinha mais forte. Aí eu queria me levantar e caía de novo. Aí eu queria me levantar, Senhor, deixa eu ver. Não, só um pouquinho eu vou dirigir o culto. Já é quase 7 horas. Deixa eu ir. Aí quando eu ia me levantar, puf, caía de novo. Sabe por que você é um crente cru e só vê defeito dos outros? Vou te contar por quê. Sabe por que você só olha para os outros? Quando você olha uma pessoa, começa a julgar a pessoa, você julga pela sua ótica. É verdade? Você diz que está decepcionado com os crentes, só sabe ver fraqueza nos crentes. Sabe por quê? Porque você nunca teve um culto real com Deus. Todo esse crente que procura defeito nos outros, é que ele nunca teve um encontro real com Deus. Quando ele tem um encontro real com Deus, ele tira o olho dos outros e começa a olhar só para Jesus. Só para Jesus! Tira o olho da fraqueza dos outros e olha para Jesus hoje! Meus irmãos, e com muita dificuldade eu fui me levantando todo melado de lágrimas, misturado com areia. Imagina o banho. Sujou a camisa toda, aquela lambuceira todinha, e lá vai eu, com o nariz correndo, limpei tudo isso aí. Oh, Deus! Oh, Jesus, deixa eu chegar lá. As pernas não aguentavam o corpo, mas vai assim mesmo. Naquele dia o Senhor me falou. Aí usou a irmã, disse, meu filho, foi eu que me encontrei contigo naquele lugar. Sentiste como a minha mão é pesada? Senti, Senhor. Foi ali que eu te ungi para meu ministério e para minha obra. Levanta! E uma grande multidão te espera, homem! Abriu-se as portas no Rio de Janeiro, eu vim para o Rio de Janeiro, expulso de casa, meus pais não queriam mais. Oh, a crença ou a minha casa? A crença, meu pai! A crença! A crença! Vim para o Rio de Janeiro, não sabia nem direito o que era dom espiritual. Vim para a casa de um primo bem rico, na Avenida Tondeleiro, 186, em Copacabana. Quando cheguei na casa do primo rico, o primo rico olhou para mim e disse: já sei que você é crente, já me ligaram para cá. Aqui eu não recebo crente, não, desculpa, viu? Tá bom, Luiz, Deus abençoe, que bom. Aí disseram: tem uma prima terceira da tua mãe que mora no barraco dentro d'água, na favela do Parque União, no lixo do Bidu. Bidu tem um lixo lá, o barracão é ali dentro do lixo do Bidu. Lá na lama, você sabe o que é barracão bem na lama? Sabe, né? De palavita. Aí eu disse: meu Deus, será que é lá? É lá mesmo. Aí foi, quando eu cheguei que bateu o pé no portão da Joana, quando eu disse: ô, de casa! Lá vem a Joana, com a cara grande, profeta de Deus. A bicha parecia uma sarema. Entra, varão! O Deus a quem sirvo já me mostrou! Aleluia! Escute só, eu vou terminar. Eu tenho gozado sempre da confiança do pastor Cezino por causa da maturidade. Eu não posso dar evasão a vocês. Vocês querem, por vocês fica aqui em emenda direto, mas não pode. Escute, olhe para cá. Abri o portãozinho, entrei, abracei a Joana, ela disse: Deus me mostrou você ontem. Você vinha da Paraíba. Me mostrou um lugar com letras garrafais, Paraíba. E disse que era para eu lhe receber, que você ia me ajudar com as suas orações. Você vai ser meu companheiro de oração. Agora é eu, Jocildo, meu esposo e você. E amanhã já vamos para um circo de oração lá no Dendê, no bairro do Cacuia, na Ilha do Governador. Tem gente de fogo lá. A maior faculdade que existe, irmão, é circo de oração de fogo. Não tem melhor, irmão. Cadê os crentes da Canela de Fogo? Levante a mão aí. A Assembleia de Deus, ela cresceu nessa simplicidade de palavra. Aí lá vai eu e Joana. Quando chegamos no portão da irmã Sueli, um barracão também de tábua, aí o Domingos, que é o esposo dela, vem grandão, homem grande, morenão, e gritou de lá: Joana, quem é esse moço que vem ao teu lado? Varão de Deus, né? Eu só vim em oração. Tem até medo. A Joana disse: é meu primo terceiro, novo convertido. Não mintas, mulher, ao Espírito Santo. Estás mentindo ao Espírito Santo. Ela começou a tremer. Por que dizes que esse rapaz é novo convertido? Se esse rapaz, o Senhor me mostra dois anjos ao seu lado, ele é o ministro do Evangelho, pois os guardiões estão ao seu lado. Ministro do Evangelho? Como? Bom, na teologia de Deus, porque na minha não. Aí vamos orar, ficamos duas horas com o joelho no chão, naquele chãozinho que você sabe, só borrifado. Aquele negócio de chapisco. Você dá chapisco na casa. Sabe o que é chapisco? Você não reembolsou a casa, não lixou assim, só chapiscou. Fica aquelas pontinhas bonitinhas. Aquilo é uma beleza pro joelho. Aquilo é um tanto remédio. Quando tirei o joelho de lá, irmão, só recebi anestesia e aguentei. Aguentei a barra porque a unção foi grande. Mas estava uma poça de sangue lá também. Aí Deus manifestou-se na irmã Sueli. Eu creio nos dons, é lindo. Foi lindo. Ela levantou a voz assim e o Espírito falou: eu sou o Senhor Jeová, que cavalgo no meio dos cavalos de fogo de Israel. Aí a carne velha já começou a... Eu conheço homens ainda informe. Eu nem sabia o que era aquilo. Hoje eu sei, Salmo 139. Te vi quando tu não aparecesse. Te conhecia no ventre e te chamei para minha obra. Fui eu quem estive contigo naquele lugar, debaixo daquela árvore, lembra-te? Levante as mãos e glorifique a Deus. Estou no Rio de Janeiro e Deus está falando lá na Paraíba. Eis o rebanho para pastoreares e tem ovelhas feridas. Eu tinha 6 meses de crente. Pastorear rebanho. Não sei como é isso. Aí o pastor da igreja toca em mim e diz: vamos ali comigo. Aí eu chego, tem uma igreja grande e bonita, a gente entra, eu e o meu sogro, pastor Moisés Moreira. Quando entramos na igreja, ao Jeanzi Gonçalo de Araújo, um advogado fervoroso, igreja grande, com a mão nos quartos, disse: pastor Moisés, lhe chamei para entregar um rebanho para o seu pastorado. Lhe chamei para entregar essa igreja, vou fazer outra obra. Pastor Moisés, pois não, meu irmão, e nós recebemos. E Deus já me mostrou o pastor da igreja. Outro homem também, fogo puro. Deus já me mostrou forte com gente de fogo, irmão. É bom demais. Deus já me mostrou o pastor da igreja. Pastor, você pode falar, pastor Jesus. Eu aceito a revelação. Deus me mostrou. Eu estava orando a Deus. E Deus mostrou um jovem pregando com muita eloquência. E o jovem é você. Levante as mãos e glorifique a Deus. Eu agora estou com 9 meses de crente e sou empossado como pastor de uma igreja. 9 meses de crente. Solteiro, pastoreando com mais de 10 pastores auxiliares, todos me respeitando. E quando terminei a minha tarefa ali, cheguei um dia de manhã, pastor Moisés olhou e disse: tem uma obra com você distinta daquela. Eu disse: eu já sei. Sabe? Aí o velhinho sentou-se e disse: olha, agora não estou sabendo. Você sabe? Sente aí, eu digo, não precisa sentar, vou olhar no seu rosto. Eu orava ontem a Deus com a minha prima Joana. E Deus me mostrou uma visão. Qual foi a visão? Ele, muito seguro na doutrina, me disse: eu disse, eu vi um barco com águas cristalinas subindo no remanso do mar. E sabe qual era o nome do barco? Ele disse: não, era Santos Dumont. Ele disse: é para lá que você vai pregar o evangelho. Diga aleluia. Cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Fui lá e 3 anos pastorei aquele rebanho, voltei, casei, levei a esposa. E quando estava em casa orando agora, voltando ao Rio, tive um sonho. E eu via 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E o Espírito de Deus entrava na minha vida, na cama, e dizia: levanta-te! Sai pelo mundo afora! Porque eu preciso acordar as 5 virgens loucas que estão dentro da minha casa! Eu disse: Senhor, mas não é possível! Levanta-te! Aí eu caí da cama, pá! Aí a Isa correu: o que está vendo? O que está vendo? Eu digo, uma voz gritando que eu tenho que sair pregando. Aí eu olhei para ela: eu vou entregar o pastorado da igreja. Eu disse: como vamos viver? Eu digo, pela fé, sem salário nenhum. Você está louco? Você crê? Ela disse: eu não creio não, mas eu sou sua esposa, te acompanho. Eu digo, não atrapalhe não, pelo menos acompanhe. Peguei a família quando eu dentro do Opala 74, muito criança ainda, muito jovem, e saí pelo mundo afora, como diz o outro, sem lenço e sem documento. Não era conhecido, não tinha apostila para vender, não tinha fitinha, não tinha nada. Pelo mundo afora. Aí ficava 8 dias nessa casa aqui. Quando ele ficava com a cara feia, era assim, pastor Zé. Aí mudava, ficava 8 dias na casa do gentil. Quando ele, a cara dele mudava, eu ia para casa do justo e ficava 8 dias lá. Quando a cara mudava, ele ficava assim. 4 meses morei dentro de um carro com a família, em casa para morar, mas talvez tanto alegre como estou aqui, feliz, feliz. Hoje sou um homem realizado, abençoado, contente, feliz, agradecido ao meu Senhor, que me chamou para a sua gloriosa obra. Tenho colhido muitas flores. Tenho furado a mão em muitos espinhos. Porque não existe colheita de rosas sem furar nos espinhos. Olhe para mim agora. Quer ser usado nas mãos de Deus como eu? Quer ter uma vida abençoada no ministério como a minha? Está disposto a sofrer, a chorar, a gemer, quando aqueles seus amigos todos se afastarem, você ficar sozinho no quarto, gemendo e dizendo: Senhor, tu me conheces e me sondas, tu sabes da minha consciência. Se prepare, porque a partir de hoje, todas as pessoas que quiserem, quiserem propósito e serem usado por Deus, se prepare, porque o preço vai ser cobrado a partir de hoje. O diabo vai começar a tirar pedra em você. Satanás vai começar a lançar dardos inflamáveis para te ferir e te destruir. Mas eu recebo a autoridade do Espírito do Senhor e profetizo: nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá, diz o Senhor. Aleluia! Segure na mão do seu irmão agora. Todos se coloquem em pé nesse instante. Aleluia! Segure na mão do seu companheiro. Segure bem forte na mão dele. Quantos rapazes em congresso de jovens chegam para mim e dizem: pastor, eu gostaria de ser usado nas mãos de Deus como o senhor é. Eu gostaria de ser uma bênção, porque a maior felicidade de uma pessoa é ser uma bênção na igreja. É lamentável que nem todos são uma bênção. Tem muita gente atravacando a obra de Deus. E a pessoa do nosso ministério que deveria ser desconsagrado, tinha que voltar de novo para lá, que está atrapalhando aqui. Eram humildes, eram bonzinhos até não ser consagrado. Depois foram consagrados, ficaram murmuradores. Não aceita a obra de Deus, é contra a obra missionária, fala contra esse pastor, arrebenta com esse homem, querem matá-lo, só não matou ainda porque Deus não deixou. Diz que ele pega o dinheiro e guarda e gasta com não sei o que, com não sei o que. É mentira, Satanás! Uma das maiores alegrias que eu estou tendo nesse congresso é de trazer o pastor André para estar conosco. Eu quero dizer aos senhores que estão presentes que este homem é um homem que chora dia e noite, sem parar. É o mesmo espírito do pastor Cezinho, é chorão, de lágrimas. E quanto mais velho de crente, mais quente, mais fiel, Deus tem sido glorificado na sua vida. A igreja que Deus deu ao pastor André é o movimento do Espírito que não para direto, noite e dia. Deus falou com ele, Deus falou com ele: não feche as portas da minha casa. Nunca. Não fecha. Meu servo, não fecha. Ele abriu as portas da igreja. Desde janeiro que Deus falou com ele: noite e dia, não fecha as portas. Todo dia tem gente orando, profetizando, expulsando o demônio, curando o enfermo. É um pronto de socorro espiritual. Segure na mão do seu companheiro agora. Coloque a Bíblia aí no lugar que tem. Eu quero que você segure na mão do seu irmão. Por favor, segure na mão. Ninguém fique sem segurar a mão do seu companheiro. Há um mistério de Deus nisso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, eu vou te pedir uma coisa esta noite, nesse começo de noite. Que tu encontre ocasião nesta multidão agora. E comece a levantar no meio desta multidão jovens para serem missionários e pregadores. Olhem para cá, olhem para cá. Façam silêncio, vamos orar agora. Segurem na mão, mas façam silêncio. Escutem. Escutem. Escutem. Escutem. Escutem. Escutem. Escutem. Escutem. Eu não sei se os senhores sabem. Nós estamos muito limitados no Brasil em termos de evangelista em massa. Não evangelista. Evangelista de massa. Compreenda a minha linguagem. Nós temos muitos evangelistas e quero saber Deus por eles. Mas eu falo evangelista em massas. O diabo tem atirado muitos evangelistas e a uns eles têm morte. E nós estamos sentidos e muito sofridos. Olhe para cá. Eu tenho brigado com o Senhor e digo: Senhor, por que é que tu não renovas uma safra? Está passando o congresso e vindo o congresso. Renova a safra de evangelistas poderosos, de homens que não seja apenas fervorosos, mas que conheça a ti e a tua palavra. Porque ser evangelista em massa não significa ser um gritador, nem pulador, nem barabarista. Tem que ter os fundamentos da fé. Por que pular e pegar o microfone? Todo mundo faz, principalmente quando tem um auditório alegre como esse. Mas os fundamentos da fé, aonde ficam? Existe auditório exigente. Eu fiz um trabalho em Joinville, na época do nosso atiro, 8 dias, depois mais 8, fiquei 15 dias lá. É o mesmo auditório, que você tem que ter um maná para cada dia. E aí? Olhe para cá. Deus Pai, escute isso. Eu quero agora, por amor ao teu nome, que tu encontre um coração nesta tarde, ou dois corações, ou 5, ou 10, ou 20, ou 100, eu não sei quantos corações, e que tu possa encontrar este coração aberto. E tu chamar este homem hoje, como tu me chamaste, e fazer deste homem um evangelista poderoso nas tuas mãos. Isso glorificará o teu nome. Eu creio nisso. Fica comigo agora, todos que estão aqui. Diga: Senhor, os dias estão passando e naturalmente eu estou envelhecendo. Isto é uma lei irreversível. E até agora não tenho feito a tua obra como tu queres. E muitas vezes me sinto culpado. Por que, Senhor, eu não sou um vaso, uma tocha, um Gideão? Por que, Senhor, tu não renovas a safra de pregadores? Olhe para cá, agora olhe para mim. Escute, silêncio. Irmãos, eu estou cansando. Olha para cá, meu pulmão dói. Eu não estou aguentando nem atender telefone mais. Os nervos. Ninguém entende isso. Meu pulmão dói. São 25 anos pregando todo final de semana. Mas ontem eu falei para Deus: Deus, será que eu podia parar um pouquinho? Aí Deus usa as mãos do pastor André. Põe na minha garganta e diz: o Senhor renova a tua garganta. Agora que eu queria pegar uma igreja para pastorear, Deus disse: não, ainda tem mais muitos anos para fazer essa minha obra. A semana passada eu recebi 3 telefonemas. Um do pastor Uriel, em Boston, um do pastor Roberto, em Miami, um do pastor Fernando, em São José da Califórnia. Marcamos 3 grandes trabalhos. Prego na Argentina, vem a unção de Deus forte. Aí a convenção reúne e diz: marcamos agora uma cruzada para março no estado do River Plate. Ele diz: eu não posso parar. Então renova meu pulmão, porque a minha voz já foi renovada. Agora, nessa oração, eu queria pedir ao pastor Cezinho, nunca pedi isso, que enquanto nós orarmos aqui, o Senhor estendesse suas duas mãos sobre meu pulmão, que às vezes eu sinto dor. Às vezes fico em casa mal-humorado, chego lá na loja do pastor André mal-humorado, cansado, exausto, extremamente nervoso. Minha esposa disse, eu queria que você risse, eu digo, eu não consigo rir. O meu cansaço, minha estafa, não deixa, ninguém entende. Meus amigos às vezes me criticam, eles me querem sempre sorrindo e eu não posso. Sabe por quê? Porque a agenda é muito apertada. E o culpado é você. É você, jovem, que pensa que a vida é só trabalhar material e ter as coisas. Eu quero pedir nesta noite ao seu espírito que se desagarre dessas coisas materiais para que o Espírito de Deus se apodere da tua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fecha os seus olhos, vamos orar agora! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu quero convidar o pastor Lins para vir aqui fazer esta oração de homem de Deus que eu conheço. Enquanto ele olhar por mim, eu quero pedir para o pastor Cisino para pôr as mãos no meu pulmão. Se Deus me quer, ele já renovou minha voz, renove meu pulmão. E não me deixe fracassar nessa peleja. Ele falou para mim lá em Uberlândia. Você e Gilmar ainda são duas reservas que nós temos. Cuidado! Cuidado! Cuidado! Cuidado! Eu fiquei informado que colocaram o meu nome há mais de 15 anos na boca de um sapo, no centro de Macumba do Rio de Janeiro, para me matar. E todos os dias ele faz macumba, mas o sangue de Jesus Cristo tem me guardado. Fecha os seus olhos agora. E receba a última bênção de Deus nessa tarde agora. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Sinta a liberdade de glorificar a Deus agora. Tenha liberdade, Gideões, você está na casa do Pai. E começar a glorificar ao Senhor. E enquanto este homem de Deus estiver orando, Deus estará te chamando e te usando. Aleluia! Oh, grande e eterno Deus Pai! Grande e eterno Deus Pai! Grande e eterno Deus Pai! Aqui está o teu servo, teu ungido, para continuar esta obra de evangelismo. Usa-o em tuas mãos, derrama sobre ele agora o unção do teu Espírito. Renova! Renova o teu servo, os teus pulmões, a sua garganta, todos os teus órgãos, que estejam em pleno funcionamento, para a continuação dessa obra. Oh, grande rei, aleluia! Erra para derramar a mãe! Esta obra é tua! E o Senhor está no meio deste povo, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas petições. Atende dos altos céus! Atende dos altos céus, Senhor! E agora, que este poder, essa graça, essa virtude, essa unção, continue sendo derramada, não somente sobre o teu servo, pastor Napoleão, mas sobre todos aqui, que a bênção de Deus possa agora ser espargida de forma toda especial sobre cada um desses teus valentes soldados. Oh, grande Deus, estamos agradecidos e já contamos com a vitória. Já contamos com a vitória! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Levante a sua mão comigo para o céu. Diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Abraça seu irmão e diga no ouvido dele bem alto. Alto, alto, alto, quero ouvir alto. Alto, fale alto no ouvido dele. Essa é o grito de guerra dos Gideões missionários da última hora. Vitória no sangue! Vitória no sangue! Vitória no sangue! Vitória pelo sangue!